andrecidismoral.com.br. Brinde, brinde, brinde, brinde, brinde, paredão. Apresenta, Bruninho. Ela é gostosa pra caralho. Ela é gostosa pra caralho. Só sai com jogador, artista e empresário. Ela é gostosa pra caralho. Ela é gostosa pra caralho. Só sai com jogador, artista e empresário. Gosta de motão, carrão, ama muito isso tudo. Ela gosta de grana, porra. Ela gosta de luxo. Oi, ela gosta de grana, porra. É agora, mãe. Oi, joga pro puto, joga pro puto. Segura na rua. Joga pro puto, joga pro puto. Joga pro puto, joga aqui, joga aqui. Joga pro puto, joga pro puto. Joga pro puto, joga pro puto. Joga pro puto, joga pro puto. Não para não, não demora, bebê. E aí, Jimmy? Joga aqui, joga aqui, joga aqui. Boi, joga. Tem boi na roça de boleira. Joga com tudo, joga pro tudo, joga com tudo, joga pro tudo, joga com tudo. Olha o swing, oi! Ela é gostosa pra caralho, ela é gostosa pra caralho. Oi! Só sai com jogador, artista e empresário. Ela é gostosa pra caralho, ela é gostosa pra caralho. Só sai com jogador, artista e empresário. Gosta de motão, carrão, ama muito isso tudo. Ela gosta de grana, porra. Ela gosta de luxo. Oi, ela gosta de grana. Chegou o momento e agora, chegou. Bebê. Oi, joga pro puto, joga pro puto. Joga pro puto, joga pro puto. Joga pro puto, joga pro puto. Joga pro puto, joga pro puto. Joga pro puto, oi, joga pro puto, joga pro puto. Joga pro puto, joga pro puto. Não para não, novinha. Não para não, vai, vai. Oi, joga pro puto. Joga pro puto, joga aqui, joga aqui, joga pro puto, joga pro puto, joga pro puto. Repete a faixa que é sucesso.